português do Brasil. Todos os dias. Auch Anna ist eine aktive junge Frau, die viele Freunde hat. Hören wir zu, wie sie ihren normalen Tagesablauf beschreibt. Todos os dias a mesma coisa. Eu me levanto às 6h45. Tomo banho, me visto. Tomo sempre café da manhã na padaria. Uma xícara de café com leite e um pão com manteiga. Às 8h chego ao emprego. De manhã tenho sempre muito trabalho. Normalmente almoço ao meio-dia. De tarde, trabalho até às 17h. Às vezes faço yoga depois do trabalho. Quando fico em casa, faço o jantar e leio o jornal ou vejo televisão. Mas não gosto de ficar em casa. É que prefiro ver os amigos. Eu costumo ir para a cama depois da meia-noite. De manhã, tenho quase sempre que me apressar para não chegar atrasada ao emprego.